Dava essas forças para poder suprir o descarte. Salve a luz de Oxalá. É só ele mesmo na vida de vocês. Então, eu quero que você coloque aí as características de cada elemento. Esquece o orixá, porque senão a pessoa não vai trazer essa mudança interna. Aí ela vai se encaixar. Eu sou desse jeito, eu sou dali. Então, eu estou trazendo realmente o elemento fogo, o elemento ar. Você tá entendendo? Sim, entendi. Então, não é porque eu sou de Ogum que o meu elemento é fogo. O Ogum tá querendo trazer o seu elemento sagrado. Mas tá querendo equilibrar. Equilibrar. Tá. E aí, o que você faz? Você deve estar num dos elementos aí em desequilíbrio desse que eu te falei. E é essa característica do elemento que você emana para o mundo. Entendi. E o mundo responde dessa forma para você. Muito bem. Tá gravado aqui, seu Sete. O que o senhor falou do positivo e do negativo de cada elemento. Então é só o pessoal voltar lá e ouvir novamente. Posso falar direito? Vou falar mais para o povo entender. Fogo. Tá. Negativo. Fogo. Ciumento, irritado, agressivo, destrutivo e voraz. Uhum. Positivo. No fogo. Ele é entusiasmado, ele é dinâmico, ele é ativo, determinado, ele tem uma força criativa e alegre. É muito bom ficar perto do povo aí. Você pode ver, o povo que tem fogo é extremamente alegre. O ar é negativo. Suscetível a toda negatividade, volúvel, bisbilhoteiro e quer tirar vantagem em tudo. Eita. O positivo. Compenetrado, alegre, habilidoso, bondoso, é otimista e independente. A água no negativo. É derrotista, não tem esperança, é sem esperança, extremamente tímido, indiferente a tudo, é antissocial e também acaba achando que está tudo errado na vida, sabe? Acho que está tudo errado. Nossa. Se autodeprecia. Positivo, porque é muito emocional. É o coitadinho de mim. A água negativa é o coitadinho. O positivo. É modesto, é generoso, tem um poder curador extremamente elevado, é antecioso, é dócil, é eterno. A terra, no negativo, desleixado, é lento, se autodeprecia e tem aversão também ao contato humano. A terra. Tem dificuldade de implantar o amor, de dar carinho. No positivo, é atencioso, é prestativo, tem dinheiro, tem estrutura, tem facilidade para construir as coisas, tem direcionamento, tem objetivo e é firme. A partir daí, vocês têm que se preocupar com isso. O que vocês podem mudar? Colocando sempre uma ação positiva. É aí que tem que mudar. Para o seu orixá fazer o que tem que fazer. Deu para entender, menino? Ah, claro, claro. É simples, né? Da lista que o senhor passou, agora ficou claro. Sete vezes no caminho, sete vidas, um destino. Sete amores são a história desse eixo trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve sete encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laroixo! Salve seu sete encruzilhadas! Entendi. Agora, então vamos lá, ó. A gente tá na hora, o senhor quer ir lá onde a menina tá, negociar com ela uma outra rodada, podemos ir, como é que é? Vamos embora, você pode ir? Eu posso. Então vamos embora que eu já quero falar lá do negócio que eu tenho que falar dos chás que estão faltando. Para você ter entendimento. Vamos fazer o seguinte. Na vibração da Umbanda, que a menina concebe, que você concebe, né? Então, Oxalá é número 1. É. Vamos mudar. Ogum é número 2. Tá. Oxóssi é número 3. Xangô é número 4. Yorimá é número 5. Iori é número 6. Iemanjá é quantidade 7. Nossa, eu travei aqui. No 4. O 5 é o qual? O 5 é Yorimá. E o 6º, Iori. Iori. Depois Iemanjá. Iemanjá. É, essa Umbanda, ela é remanescente, é Umbanda além, como eu já disse para vocês, da história da África firmando os escravos. E também já disse para vocês que existe também, né, um conflito através dessa história, que eu não vou puxar aí, para não dar mais bagunça na cabeça de vocês. Tá? Tá. Dentro dessa Umbanda, se acredita que Orimá também é um orixá sagrado, que representa a sabedoria. Então, orixá representa a fé, Ogum representa as demandas internas e externas, Oxóssi é o conhecimento albergado, Xangô é aquele que consegue trazer a lei. Depois, quando a gente vai estar explicando melhor para você entender. Yorimá também é a sabedoria ancestral. Entendeu? Iori traz também um pouco da linha ancestral, mas do lado magístico. Então, Iori é a representação da vibração da alegria para purificar o que está nas trevas. Iemanjá entra também como amor incondicional. Então, esse é o significado de cada orixá dentro da Umbanda que vocês concebem. Entendeu? Sim. Dentro da Umbanda que vocês concebem, eles trazem também a vibração de cada signo, que fica até mais fácil para vocês. Que nem Oxalá seria o signo de Leão. Ogum, Áries e Escorpião. Oxóssi. Oxóssi é Touro e Libra. Já dei esse conhecimento há tanto tempo para uma menina que agora tem que estar puxando para trás. Xangô, Sagitário e Peixes. Yorimá, Capricórnio e Aquário. Ori, Gêmeos e Virgem. Iemanjá, Câncer. Câncer. É, faltou. Tá, e que relação isso tem com o orixá? Qual é o seu signo? Peixes. Peixes. Xangô. Xangô. A menina é Libra. Ela é Oxóssi. Oxóssi. Então aí de cara você traz o número 4. Não é? De cara você traz o número 4. Então você coloca aí. Número 4 aí. De cara você traz o número 4. 4. Que... Na outra Umbanda, o número 4 seu tá onde? Você tem 4? Não. Não? Não. Ah, e 4 é Iansã, não tem Iansã. Não tem? Eu tenho... Não. Tá. Você tem Xangô em algum lugar? Não, senhora. Oh, não, senhora. Não, senhora. Tá. Então, deixa o número 4 aí separadinho. Dentro da Umbanda que você concebe, representa o quê? Você é o divisor. Você é aquele que traz a lei para separar o joio do trigo. Você Entendi. Tem esse poder para fazer isso. Você tem a lei para fazer isso. Então, logo de cara, você traz para esta vida a vibração de Xangô. Você é filho da justiça aqui na Terra. Então você pode falar de leis espirituais. Você pode plasmar essas leis espirituais. Você tem essa proteção. Mas, qual é a vibração do seu sobrenome? Do meu sobrenome Oxum. A quantidade de letras. A quantidade de Agora letras sim, dá todo o 6. conhecimento, menino. Ah, de verdade. Dá 6. Dá seis que é Iori. É Iori. Você é divisor. Você consegue separar o joio do trigo. Você traz da sua linha ancestral, presta bem atenção, a força para penetrar lá embaixo. Porque olha o que que é? É o que transforma. E olha, é o único que pode firmar a luz aonde estiver. E olha a linha das crianças. Aquele, Interessante. aquela força que aonde tiver vai levar luz. Você traz isso da sua linha ancestral. É diferente da outra Umbanda. Você está abrindo seu mental? Sim, senhor. Então você É tem. a tem gente que chama de a potência divina em manifestação. Isso mesmo. Então, além de você estar trazendo esse poder da lei na Terra através de Xangô, você tem esse poder de transmutação da sua linha ancestral. Mas não parou aí, né? É. Mas você traz o seu nome no sistema. Qual é a quantidade do seu nome no sistema? Então, no sistema tava 9. A Nove. gente foi contando, voltou para algum. Para algum. Aí entra o nome do sistema dentro da Umbanda esotérica, entra no negativo. Que você traz, vamos voltar lá. Você traz o poder de Xangô para separar o joio do trigo, para falar o que é certo e o que é errado, pela lei. Porque você Tá. tem o poder de transformar isso, o que está no negativo. Você consegue transformar pela luz. Mas vem o seu nome. Você tem muitas demandas. Você recebe as demandas para construir a soma da data de nascimento. Qual que é? Iemanjá, 3. Só que na nossa aqui é Oxóssi. Para você construir o seu conhecimento na Terra. Oxóssi, o nome tá algum lá, fica algum aqui porque é 9, então recomeça a contagem, né? Se der 8 o nome de alguém, para em Oxalá, né? Parem Oxalá. Entendi. Então, o 2 aqui é Ogum. Então vamos começar a história. Tem gente que chama Xangô aqui nessa lista nova esotérica como o dirigente das almas. É o dirigente das almas. Ele é o único que separa o joio do trigo. Ele fala, você pode e você não. Você deve, você fica. Você tem esse poder albergado. Vamos fazer a definição? Uma coisa é ter, outra coisa é fazer, viu, meu filho? Não fica achando não, tá? Não, mas não acho. Eu acho nossa porque é bastante responsabilidade, seu Ah, Sete. sim. Então vamos pegar. Esse é mais fácil, porque já foi implantado, isso já foi implantado, já foi determinado que cada signo é regido por um orixá dentro da Umbanda que vocês concedem. Né? Então vamos colocar ali a definição de Oxalá, porque aí fica mais fácil para o povo, né? Tá. Já que você sabe, aí vai falando que eu vou acendendo aqui. Vou falando. Eu tô pegando isso da internet, então vou falar da onde umbandadobrasil.no.comunidades.net, quem me passou foi um amigo. Um abraço, meu amigo, você sabe quem que é. Então começa ele dizendo assim. Bom, pelo endereço que eu passei, todo mundo pode ir lá e ver. Mas está dizendo assim, a luz do fogo divino é Oxalá, mas ele chama de Orixalá. É Orixalá, é. Ah, lá. Orixalá, a luz do fogo. Orixalá por conta que eles colocam como um orixá. Mas vamos falar Oxalá para o povo entender, né? Tá. A luz do fogo divino, a luz do Senhor Deus. É a fé. O signo é leão. É. Fé. 22 do 7 a 22 do 8. Fé, fé, fé. Fé. Ogum. Ogum. Fogo da salvação. É, o signo é Áries e Escorpião. Então, para Áries é 21 do 3 a 20 do 4. E Escorpião, 23 do 10 a 21 do 11. Ogum trabalha com as demandas. Uhum. Demandas internas e externas. Ogum, ele consegue atrair uns bichos para a vida dele. Bicho bom ou ruim? É, cada um tem um bicho que acha que é. Quando eu falo bicho, a menina até já sabe. Tá. Mas porque senão não teria razão de ser o fogo da salvação pra atrair só coisa bonita. Só pra atrair anjinho, né? Sim, né? Graças a Deus. É. Aí vem o Oxóssi. Mas você vê que o bom de tudo isso, vocês acabam se encaixando nesses dois conhecimentos, né? Olha. É claro que esse conhecimento aqui, da Umbanda que você concebe, traz também um direcionamento muito importante para o que você tem que estar trazendo na Terra. Nossa. Né? Claro. Oxóssi, é o doutrinador, né? Isso. Ação circular dos viventes da Terra, ação envolvente. É, porque ele faz isso através do elemento ar, ele envolve, né? É aquele que doutrina, é o conhecimento aí, albergado. Tá. Pega o signo de touro, de 21 do 4 a 20 do 5, e o signo de libra, de 23 do 9 a 22 do 10. Daí o próximo é Xangô, o dirigente das almas, separador, que o senhor falou. Yorimai é aquele da sabedoria ancestral. Não, estamos no Xangô. Ah, Xangô, vai. É, dirigente das almas. Pega o signo de Sagitário, 22 do 11 a 21 do 12, de peixes. É, aquele que consegue separar o joio do trigo. Normalmente, um pai que tem a vibração de Xangô, ele sabe muito bem como educar os seus filhos. Opa. Ele sabe muito bem. Ele é aquele que sabe o que está certo, o que está errado, sabe impor o caminho da verdade. Então, o Xangô, ele é muito experiente nessa parte. Extremamente experiente. Tá. E daí, peixes, então, é do dia 20 do 2 a 20 do 3. Só que agora eu vou fazer essa pergunta que não fiz antes e o povo depois fica perguntando. O pai que está na vibração de Xangô, segundo o signo de Sagitário e peixes, dentro dessa explicação? Não. Porque qual que é o orixá de cabeça da Márcia? Não tem a ver com isso, tem? Ah, o pai de cabeça dentro dessa Umbanda, da menina, é a vibração o signo dela, é o Oxóssi. Ah, então entendi. O meu é Xangô, porque é peixes. É. Tá ali dentro. De Sagitário tem o mesmo que o meu, é Xangô. Uhum. Tá. Mas assim, depois a gente vai fazer negócio de 7 anos sem entender, mas vai. Sim, mas por exemplo, quando eu vou jogar Búzios e vai dar Xangô, então? Tem que dar Xangô. Como é que é? É assim. A menina nunca acreditou nas pedrinhas. Ela sempre quis estudar, mas ela nunca acreditou. Uhum. Então eu tive que trazer para ela esse conhecimento para que ela pudesse desenvolver a reforma interior. Entendi. Então, diante disso, ela sabe o que ela precisa fazer e o que o orixá está pedindo dela. Que demore quanto tempo for necessário. Ela sabe que ela tem que transformar os elementos nela. E ela sabe o que representa cada orixá na vida dela. Agora, é isso que ela concebe. Tá. Porque ela está vendo, isso está escrito. Bom, eu sou filha de Oxóssi porque meu signo é Libra. Na minha vibração, meu nome é isso e está dando aquilo. Só câncer ia manjar. É. Eu tenho algum na minha companhia porque tem a minha vibração ali. Eu tenho Orimá porque eu tenho uma linha ancestral, que ela tem 5 na vibração de Orimar. Então é algo que ela está vendo mais concreto. E ela percebe isso. Porque essa força ancestral que ela tem, esse conhecimento, trouxe para ela através da meditação várias informações que podia abaixar quem fosse aqui que ela não iria acreditar. Ela passou por experiências. Agora, existe muito povo que já foi jogar abuso em tudo quanto é canto e não dá sempre, não bate sempre na mesma tecla. Às vezes dá algum, às vezes dá Xangô, às vezes dá, né? Tem um que se repete, esse que se repete é o que é. Agora, dentro da Umbanda que vocês concebem, não tem o firmamento das pedras. É. É através dos signos. Ah, mas daí é facinho de saber. Uhum. Assim que é bom. Mas daí a gente deixa de depender do conhecimento dos outros, né, seu Sete? O que eu quero que vocês entendam, esquece esse negócio de orixá de cabeça. Tá. Vamos esquecer? Tá. Vamos. Estou trazendo para vocês os orixás, para que vocês possam trazer o quê? Novamente, vou repetir. Reforma íntima. É reforma íntima. Então vamos, vamos para o tá. Se você, você é filho de Oxalá, você está sem fé na vida, está sem fé em você, está sem fé no amanhã maior, o que, que você tem que fazer? Reverter esse quadro. Reverter esse quadro. É. Entendi. Não interessa de quem você é, se você está na cabeça, está na direita, está na esquerda. Entende a característica do orixá que você tem que apresentar na sua vida? É isso que ele, é essa energia sagrada que ele está propondo a você. Entendi. Agora, uma coisa interessante que eu estou vendo aqui, seu Sete. Bom, vamos terminar, depois eu falo da coisa interessante. Estamos em Orimá. Orimá é a ordem iluminada da lei, a palavra reinante da lei. Porque é lá do povo ancestral, é a linha ancestral falando mais forte. Olha. Você tem esse dom curador porque já foi plantado lá atrás. A lei já foi firmada lá atrás. É a sabedoria ancestral. Não é uma coisa que você tá achando que você está curando, que você está achando que você está curando hoje. Não, isso já foi plantado lá atrás. Você já está achando que você está incorporando aí, por exemplo, seu sete encruzilhada? Ou vai, seu tranca-rua, seu chiu tiriri, ou quem for? Não, meu filho, só foi lá para trás, já foi ramificado isso. Entendeu? Nossa. Sim. Sim. Então, Yuri... Ah, pode ir. Vamos continuar. Vamos. Então, ó, Yorimá, o signo é Capricórnio, de 22 do 12 a 20 do 1. E Aquário... De 21 do 1 a 19 do 2. Daí vem Iori. A potência em ação pelo verbo. A potência divina em manifestação. É aquele que derruba, vai lá embaixo e faz acontecer a energia transformadora. É o único que tem acesso aos grandes magos negros. Nossa. É. Mas, então vamos lá, é o signo de Gêmeos e Virgem. Uhum. Gêmeos, 21 do 5 a 20 do 6 e Virgem de 23 do 8 a 22 do 9. E o último, Iemanjá, princípio duplo gerante, a energia geradora. É, o amor incondicional. São, né? É a mãe. É a mãe. É a mãe. O signo é Câncer, 21 do 6... A 21 do 7. Isso mesmo. Então, agora a gente terminou isso daí. Antes de eu falar daquela pequena coisinha, o senhor quer fazer um comentário geral desses... Não, desses... quero que vocês então vejam esse quadro para que vocês possam trazer o quê? A reforma íntima. Ah, isso mesmo. Eita, que vai ficar bonito. Olha, aqui no Xangô, temos Sagitário e Peixes. Mas aqui nesse quadro do site, ele está mostrando a polaridade do signo de Sagitário positivo e de Peixes negativo. Sim. Isso tem alguma importância? Tem, porque aí é assim. Agora vamos lá. Mas você já está inventando mole, mas vamos para frente. Por quê? Xangô, no positivo, seria Sagitário. na Tríplice do Fogo. Eu não queria entrar nesse assunto. Xangô, na vibração de peixes, entra na tríplice da água e é o sinal negativo. É. Tá, eu não vou entrar nisso, eu vou te falar uma outra coisa melhor para você entender. Tá. Vamos fazer assim. Vamos. Você sabe, da sua família, você sabe me dizer, por exemplo, você, seu pai, sua mãe, tem irmãos? Tem um irmão. Você sabe o signo de todos? Do meu pai, eu não sei, mas é... Tá, então vamos fazer de quem você sabe, vai ficar mais fácil. Tá. Só, o seu signo é peixe. Peixes. Tá. Então coloca aí, peixes, coloca um sinal negativo. Negativo. Da sua mãe. Sagitário. Sagitário, coloca um sinal positivo. Do seu irmão. Libra. Libra da menina, coloca outro sinal positivo. É. Tá? Então, o que tá dando aí? 2 mais... E um menos. E um menos, né? É. Então, quando se dá dentro dessa matemática de vocês, mais e mais? Mais. Mais e menos? Menos. Menos. Então, você... Provavelmente, seu pai está na vibração negativa. Seu pai, provavelmente... A gente não sabe o signo dele. Mas... É agosto, 1º de agosto. Ele... Então acho que é leão, será? Não. É de leão. Leão é positivo. É. Leão é Oxalá. Mas provavelmente, tá? Vamos fazer assim para você entender. Provavelmente seu pai que pegou os processos mais negativos da família. Eita. Então o que eu quero que vocês façam? Vocês vão tirar uma pessoa, tá? Da família, e eu vou dizer agora o símbolo de cada signo. Vocês entenderam? Que nem eu fiz com o menino aí. Ele não sabe o símbolo do pai, então vamos tirar o pai. Vamos dizer que vocês sabem o símbolo do seu pai. Tira alguém da família aí. Ah, vou tirar minha mãe. Ah, vou tirar minha irmã. Tá. Entende? Entendi. Vocês vão ausentar um e vão fazer essa conta matemática aí. E vocês vão entender quem pega o processo negativo da família. Então o senhor está dizendo que é para fazer só com 3 pessoas? Com 3, com 2. De repente sua família só tem 2. Com 2 vai ter que se fazer. Vamos dizer que a família tenha de 3 para frente. Sempre tira um. Tá. Tá? Deu para entender? Deu. Você, sua mãe e seu irmão. É. Você vai tirar, vamos escolher sua mãe. Aí faz você e seu irmão. Tá, vamos dizer, eu fiz. Meu é negativo, dele é positivo. E daí, que resultado que dá? Vamos dizer que não tem seu pai. Dá o negativo, né? Dá o negativo. Então a sua mãe recebe todo o processo negativo daí da família. Agora, de hoje, né? Não estou falando de coisas antigas. Agora, nessa vida atual. Como nós tiramos o seu pai. Seu pai é vítima de um processo negativo. Sim ou não? Não precisa contar a sua história. Não, sim, é sim. É sim. Mas eu não tô vendo as pessoas fazendo isso de alguma forma que eles tenham segurança na casa deles Então, para chegar. né? Não, melhor não ensinar isso aí, porque tem muitas variáveis. Por exemplo, tá, eu e meu irmão, mais com menos dá menos. Daí sobrou só minha mãe. Então, como tinha 3, é minha mãe que pegou a carga negativa. Então, se eu tirei ela, meu Não, pai. você vai escolher, porque quando você escolher, a sua entidade da luz quer esclarecer algo para você. Ah, tudo baseado nisso. Você está Tá. entendendo? Não é uma Entendi. coisa que vocês não vão assim, ah, é não. Quando você escolher alguém da sua família, você está sendo intuído pela sua espiritualidade para ter entendimento, também para ter esclarecimento, para trazer o perdão. Tá, entendi. Mas Nós estamos passando um conhecimento que está sendo direcionado com o aval da luz. Então, quando você começa a entender, você começa também a olhar os seus com olhos diferentes. Então, quando você for tirar, Que nem vamos dizer aqui, vamos fazer da menina? Vamos. Deixa eu tirar. Será que a menina sabe? Acho que a menina não sabe. A menina não tá nem perto aqui, senão ela ia fazer. Aonde ela foi, seu Sete? Às vezes ela fica meio ausente. Tá bom. Ela só entra pra questionar. Mas assim, você tá sendo intuído, tá? A tirar alguém da vossa família para que possa também ter entendimento. Quando eu falo que pega processos negativos, é porque tem que haver o firmamento do perdão e o olhar diferente. É que nem eu falei do nome da Joaninha, né? O pai dela bebia e ela começou a trabalhar espiritualmente, começou a interagir com os elementos dela, que é o seu caminho certo. Ela começou a trazer a reforma interior, começou a olhar o pai de uma forma diferente. Uhum. Ela não é a vítima. Quando tem o esclarecimento, você começa a olhar os seus ao seu redor com a forma divina que tem que trazer pela unidade. Entendeu? Entendi. Mas não vamos fazer, então. Não, é um direcionamento para o caminho certo. Mas eu sei que isso daí vai gerar muitas perguntas, o povo não vai entender, e aí antes de ajudar a gente complica. Tá bom, então. Mas só que uma coisa assim, e quanto a isso, seu Sete? No Xangô a gente tem Sagitário e Peixes. E daí a gente tem Sagitário como elemento fogo e Peixes como elemento água. Uhum. O senhor passou... O grupo de tem Áries no positivo e Escorpião no negativo. Oxalá só tem o leão no positivo. Porque eles dividem essa Umbanda que vocês concedem, eles dividem através dos elementos. Então, por exemplo, tríplice da água é Xangô, Peixes no negativo. Ogum, Escorpião no negativo. E Iemanjá, Câncer no negativo. Só que não é negativo como vocês estão achando que é uma coisa ruim. Ruim. Né? O tríplice do ar, Oxóssi, Libra no positivo. Iori, Gêmeos no positivo. Iorimar, Aquário no positivo. O tríplice da terra, Oxóssi, Touro no negativo. Iori, Virgem no negativo. Iorimar, Capricórnio no negativo. Tríplice do fogo, Xangô, Sagitário positivo. Ogum, Áries no positivo. E Oxalá, Leão no positivo. Como é que o senhor lembra tudo isso? Porque isso eu já ensinei tudo para menino. Que esse é o conhecimento antigo. Nossa. Mas é porque o senhor é espírito, é isso? É mais fácil? Não, porque é como se fosse... Sabe como eu trago os conhecimentos para ela, para essa menina? Uhum. Eu faço o seguinte. Eu preciso que ela entenda o novo, né? Que ela conceba o novo. Então eu faço com que... Eu falo para ela, preciso falar com você. Então ela entra na vibração da meditação, né, que é o que eu falo para todos vocês, que é como se ela entrasse num local de muitos livros. E ali ela vai albergando o que tem que albergar. Tá bom. E o senhor chega, essa ferramenta já está em algum lugar no espírito dela, o senhor só... Na vibração da onde que eu falei? Qual? E já está escrito na vibração da onde que eu falei? Da caixa. A caixa. Uhum. Onde e aonde está tudo contido, é só vocês irem lá e atrás. Só que vocês preferem o quê? Mas o senhor também pode ir lá? Serem pedintes. Vocês são pedintes. Vocês não estão preocupados com as suas mazelas, né? Vocês são pedintes da espiritualidade. Cada povo que vem na vibração de Exu, ele vem para pedir. Ou na vibração do preto velho, vem para pedir. Ele não está preocupado em saber justamente que ele tem que transformar. O que significa os elementos na vida dele. Porque também não adianta buscar todo esse conhecimento, menino, e depois ficar escutando, e não trazer ação para a reforma interior. Nossa. Disso de nada serve. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é justamente para facilitar a sua confiança na sua Umbanda. Mas para que haja essa confiança, antes de mais nada, você tem que se despir. Não adianta você ficar botando esse monte de guia no pescoço, ficar saracuteando, porque isso não vai adiantar. Porque o seu guia espiritual terminou a gira, sobe. E você continua onde? Na vibração da Terra. E quem comanda a Terra, meu filho? Os Exu. Exu. Os Exu ou o Orixá Exu? O Orixá Exu, o Exu que você quiser. Isso são denominações aí que vocês adoram ficar trazendo. Então tá. Então, voltando naquela nossa continha. O signo de peixes, ele vai trazer Xangô, então eu já vou saber no, na posição do meu signo o que é interessante eu fazer para contribuir com a minha encarnação. Certo. Sobrenome, Yori, mesma coisa. Nome, Ogum e Nascimento Oxóssi. Todo mundo vai fazer isso e vai dizer, ah, então agora eu me conheço. É, agora eu vou trabalhar com as ferramentas necessárias, né? Do que eu tenho que trazer, porque eu também tenho os elementos, né? Eu sou muito ciumento, isso daí tá errado. Ciumento é negativo no fogo. E se eu sou ciumento negativo no fogo, ninguém vai me suportar. Então eu vou começar a equilibrar isso. É tão fantástico isso. Eu acho muito fantástico. Você sabe que eu tenho... Posso contar uma historinha aqui? Deve, por favor. Eu tenho uma menina que eu gosto muito aqui, né? Que ela ajuda muito a casa. Olha. E eu disse para ela, e ela nasceu com o poder de empreender. Mas ela tem uma preguiça. Oi. E ela não consegue determinar alguns preceitos na vida dela. Os preceitos, o que eu dei para ela fazer seria acordar mais cedo, fazer uma caminhada, depois voltar, escrever no papel o que ela tem que fazer durante o dia e cancelando os itens, né? Quando ela tem, por exemplo, ir para uma reunião, ela tem que mexer nessas coisas que vocês gostam e fazendo, cancelando os itens, né? Ela não consegue fazer isso. Ai. Mas não é tão difícil. Para você. Entendi. Provavelmente você deve ter um elemento diferente. Mas você também deve ter uma deficiência aí. Que ela não acha difícil. Que ela não acha difícil. Uhum. Então, nossa, cada um tem um elemento. Mas o que mais vocês absorvem é o elemento no negativo. Porque o orixá já tem lá o elemento sagrado, que é algo inconcebível para vocês. Não tem como vocês entenderem. Só que a falta dessa conscientização, da ação propulsora para fazer o movimento do que é necessário, esse é o problema no médium da Terra. Aí o que ele acontece? Ele se fecha no conhecimento, ele se fecha na fé, traz essa fé dogmática para dentro da Umbanda, achando que o orixá só está na natureza, mas ele não está, ele está nos elementos que fazem parte do seu corpo. E se esses elementos fazem parte do seu corpo, seus chakras espirituais estão em desequilíbrio. E se está em desequilíbrio, você tem temperamentos negativos e você emana isso para o mundo. Aí vai lá, a Ritinha, lá na cachoeira, fazer um ebó para limpar isso. Verdade. Você está entendendo? Tô. Como é muito mais... Está muito próximo de vocês. Está muito próximo. Porque vocês têm dois caminhos. O problema é que vocês acham que o negativo é algo também que vocês não conseguem acessar. Esse é o problema. O princípio do fogo, a base não é a luz? E sem ele, a luz jamais pode existir. Uhum. Não é assim? É. Todos os elementos do fogo podem ser convertidos em luz e vice-versa. E por isso que a luz contém todas as características, né? Que ela é luminosa, ela é penetrante, ela é expansiva. Então, um depende do outro. Não é negativo, minha gente. Você quer ver? Eu quero arriar quando o povo fala que eu sou negativo. O oposto da luz é a escuridão. Não tem, não é algo negativo. Sem escuridão, presta bem atenção, sem escuridão, a luz não seria reconhecível. Um completa o outro. Então, se um elemento negativo, ele completa o seu positivo. Mas você tem que saber disso. Você tem que penetrar no seu negativo para ter o entendimento do seu positivo. Tá, mas agora dessa Umbanda, a gente tinha antes o sobrenome como elemento negativo. Aqui eu tenho no sobrenome. Isso. Ah, esse é um novo, então. Tudo é. Tudo é diferente. Tudo tem o seu significado próprio. Tudo tem diferente. Por quê? Dentro da Umbanda que vocês concebem, entrou um orixá, um senhor da luz e Orimá. Que aí é a representação realmente da sabedoria. Então esquece, cada um é o seu quadrado. Então quem quer, quem aceita Iorimá e Iori faz essa parte da quantidade. Quem concebe o outro faz o outro. Senão vira bagunça. Você já avisa o povo para não fazer bagunça. Então, eu até fiz essa pergunta de propósito. Porque não é para misturar, né, seu Sete? É, não é para misturar. Cada um, nós estamos trazendo isso porque é a forma também que a menina concebe. Aqui na casa, ela concebe. Quando ela está ali firmando a meditação, de repente ela vê aquela luz magnânima, ela sabe que ela precisa ter fé. Se ela vê uma espada encrustada na testa dela, ela está vendo que ela está fraca, que ela precisa ser guerreira. Se ela vê, por exemplo, na meditação, um livro aberto, ela precisa aprender mais na vibração de Oxóssi. Se ela vê o martelo de Xangô na meditação, é sinal que ela precisa entender a saber, a separar. Não é todo mundo que ela pode ajudar. Se ela, por exemplo, vê a força da linha de Orimá, que ela vê vários ancestrais dela, né? E vários também, aí vem também a entidade vovó Maria Conga, ela precisa ter mais sabedoria, ser mais flexível aos olhos dos seus filhos. E assim vai indo. Claro. Então é uma lição constante e direta. Você já percebeu? Sim. Não é uma lição das quatro paredes. Você tem que sair das quatro paredes e fazer o que tem que fazer. Nossa. Menino Biscardi, vamos? Não, viu? A gente vai estar numa segunda rodada. Tem dois tópicos bons. Se a gente, o senhor acha que está satisfatório para esse tópico? Eu acho que está. Tá, né? O pessoal tá entendendo, né? É, não, mas você vai ter sempre dúvida, viu? Não é. Isso... Não. Mas certamente. Não, dá, mas tá claro, isso que eu quero dizer. É esquecer, esquece orixá. Tá. Nas quantidades, o outro ensinamento desse é o que vocês têm que fazer. Pronto, minha gente. Pronto. Pronto. Então, os outros dois tópicos que tem era o grupo de 7 anos, de 1980 a 2013, e o último, os planetas, a transição planetária. Vamos para os 7 anos? Vamos. Nossa, mas isso aí dá... Esse negócio vai ser complicado, mas vamos lá. Vai ser complicado? Vai, porque eu queria que eles trabalhassem, porque se eu colocar os 7 anos... Não, vamos falar da transição planetária, então. Aí no outro a gente fala. Eu vou estar trazendo, deixa eu só explicar. Vou estar trazendo também um outro conhecimento, que também tem a ver com os planetas. Os 7 anos, deixa eu te explicar, menino. Os 7 anos é a mudança que está tendo, que eu te falei, no planeta. Tá. Os orixás, eles estão, vamos colocar uma palavra bem próxima de vocês, estão fazendo um revezamento em 7 anos no planeta Terra. Existe, tá, determinado período de tempo na Terra, que dá para contar no ano, que acontece as maiores tragédias. E isso está, tem como ser visto. Então, o que, que eu vou dar uma lição para você fazer? Se você pode fazer junto com a menina. Tá. Vou aproveitar que eu estou na vibração dela. É. Eu vou estar trazendo esse conhecimento e eu quero que você faça com ela para ter mais facilidade de entendimento para você, que você possa ajudar esse povo que escuta. Sim, pode deixar. Tá? Porque assim, existem períodos que as maiores tragédias do planeta Terra já estavam escritas. Que firma através dos orixás. Então, nós estamos colocando uma Umbanda além dessa terra de vocês. Tá. Tá? Então, é uma coisa mais e que tem a ver com os planetas. Ah. Entendeu? Tá. Sim. Porque cada orixá, dentro dessa Umbanda que você concebe, representa um planeta. Ogum é Marte. Oxóssi é Vênus, Oxalá é Sol. Vamos colocar direitinho. Orixalá, como você fala, Orixalá é Sol, Ogum é Marte, Oxóssi é Vênus, Xangô é Júpiter, Iorimá é Saturno, Iorã é Mercúrio e Iemanjá é Lua. Então, a partir dessas sete forças planetárias, tem como trazer um histórico do planeta Terra. Tá dando para entender? Sim, do passado, do presente e do futuro. E do futuro. Então, o que nós temos que fazer? Eu preciso que você, no seu tempo, no tempo dela, para que eu possa estar passando, para você estar entendendo. Porque senão aqui a gente vai fazendo, fazendo, não está dando e não vai dar. Entendi. O senhor vai vir aqui em casa falar no meu ouvido? É, eu vou tentar que você entenda. Eu vou tentar a menina. Eu tentei aquele dia, não consegui, né? Mas é fácil. É fácil, a gente vai estar trazendo esse entendimento. Não, mas eu falei brincando, mas o senhor vai ajudar eu através dela, né? Porque não é assim, né? O senhor passar um conhecimento para mim. Quem passaria seria o meu Exu de conhecimento, né? É. Qual o seu Exu mesmo? Seu Tiriri. Não. É. Você sabe que ele tem um poder magístico muito forte, né? Em que direção? De desmanchar. Que está encurtido nas trevas. Ah. Então eu com aquela vibração de Iori no sobrenome, não tem nada a ver, acho que não. Né? Não, alguém tem, mas são coisas totalmente diferentes, mas esse Exu, ele tem esse poder, viu? Mas é ele ou todo Tiriri? É ele especificamente. Ah, entendi. São vibração de Xangô. Ele trabalha na vibração de Xangô igual o senhor trabalha na vibração de Oxalá. É. Entendi. Não, não tem essa. Não, não, não. É porque ele traz a vibração de Xangô. Ah. Não. É porque você está trazendo a vibração de Xangô. Ah. É por essa razão que ele traz essa particularidade. De desmanchar o que está sendo feito, magicamente. Vamos dizer que se ele fosse atender, ele tem esse poder de desmanchar magia. Nossa. Diferente de Ori. Ori vai lá embaixo e traz a transformação, a transmutação. Entendi. O seu Exu, por você ter a vibração de Xangô, ele tem esse poder de desmanchar magia. Vamos ver que vem alguém magiado aí para você. Ele tem esse poder. Ah, entendi. Agora, nesse trabalho que eu faço, eu acho que então ele é um Exu do conhecimento também, não é? Ele é um Exu de conhecimento. Então, essa magia também pode funcionar de um jeito de abrir o mental das pessoas para elas próprias se curarem através desse trabalho. Claro, claro. Entendi. Mais ou menos por aí, né? Então, menino Piscardi, nós estamos terminando a nossa conversa. E agora só falta o último tópico, né? Tem tantos. Tem bastante tópico, seu Sete? Tem, mas deixa... Tem muita coisa. Eu ensinei muita coisa para essa menina. Mas vamos terminar. Agora, não, mas antes de terminar, eu tenho uma dúvida. Os elementos no que diz respeito à mediunidade, Influencia de que forma? Vamos dizer, a menina, né? A menina... Não. Como assim? Não, não, por exemplo, eu sou de peixes, Xangô, água. Então, isso deve ter um certo, uma certa influência olha, na mediunidade. Olha como é, você é de peixe porque você é Xangô, né? Mas é. Você também tem muita água da outra quantidade, da outra Umbanda, né? Você traz Oxum. É, na outra Umbanda eu trago Iemanjá, no Nascimento, vem, e Oxum. Eu quase como às vezes as coisas batem. Uhum. Então, quer dizer, você traz essa vibração da água, né? É. Então, se você interagir trazendo o equilíbrio da água, porque o que, que é água? O que, que eu falei da água? O senhor falou que a água é, não lembro. Então, a água, você na água no positivo, modesto, generoso, atencioso, dócil, eterno. Você está fazendo essa lição, automaticamente você está entrando na força do seu orixá. Dirigente das almas. Dirigente das almas. Entendi. Isso então é... Tá tudo compartilhando ali com o elemento. Se o elemento está em desequilíbrio, é claro que sua mediunidade não está lá aquelas coisas, né? Ah, mas incorpora, eu atendo tanto com as minhas entidades. Tá, e daí? Sua vida tá como tá. Porque uma coisa você tá com a sua entidade, outra coisa você tá sem a incorporação da sua entidade. Olha. Claro, porque é ali quando você tá sem que o bicho pega. É claro. É claro. Porque a resposta é sua. É claro. Então... Por essa razão, o elemento é muito importante. Muito importante na sua vida. A em sua tudo. Casa também reflete um pouco dos elementos. Isso eu já falei também, né? Falou. Já falei. Tá. Reflete, né? Então, se o cara tem o elemento água, ele vai ficar num lugar onde tem pouco fogo. É. Não é assim? E vai atraindo tudo isso. Vai atraindo gente que está com o fogo, com o pavio aceso, para poder apagar um pouco. É. Geralmente a pessoa que tem fogo, tem muita gente água. Tem muita gente sem esperança, muito derrotismo, muita gente que vê, sabe, isso não vai dar certo. Ele é fogo. Então ele vai atraindo um elemento para... Olha como é magnânimo. Ele acaba atraindo um elemento negativo para ele transformar o elemento dele no positivo. Claro, porque aquilo requer dele aquela mudança de atitude para poder consertar o momento. Justamente. Nossa. Então, é tudo bem calculado para ninguém escapar mesmo da própria sombra. Todo mundo escapa porque ninguém quer fazer o quê? Reforma íntima. É isso mesmo. Mas não quer fazer, não tem muita escolha, tem, seu Sete? Claro que tem, você não faz, mas na maioria das pessoas não fazem. Desencarnam, passam pela vida, né? Passam, né? Pela vida. Então eles estão adiando o momento que a reforma vai ter que acontecer. Estão varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Aí vai novamente, tudo de novo. Tá, e nesse caso... Se a Márcia faz e varre para debaixo do tapete, não tem reforma íntima. O senhor acaba ficando preso e um fracassado no mundo espiritual como guardião dela? É. Agora eu não trabalho mais? Para a unidade. Agora cada um que se vire. Que isso, Sete? O senhor é o guardião dela? Sim, mas não sou trouxa. Como assim? É claro que se ela não fizer a lição dela, ela vai, passou, desencarnou, né? É, e aí? Ela vai ter toda ali através do histórico, né? Eu falei, uma vez eu falei isso aqui, aí o povo aqui me ensinou, falou, cada um tem a sua capivara, né? Eu achei muito interessante essa palavra que vocês falam, capivara. Então vai aparecer lá, né? Depois do desencarne dela, capivara. Você deixou de fazer isso para você não fez isso para você. Você não teve esse entendimento para você. Porque é tudo direcionado para você, a capivara. Achei muito interessante essa palavra, nunca mais esqueci, levei para baixo. Falei, até falei para um soldado, eu vi a sua capivara, eu vou te recrutar porque sua capivara é boa no negativo. Olha. Achei muito interessante isso. Então, diante disso, aí ela vai ter o tempo necessário para entrar numa outra existência aqui. Dependendo, tá, do histórico, que eu não tenho acesso, isso lá é com o povo da luz, eu posso ser recrutado ou não. Do histórico dela e do senhor. É, depende lá do povo lá de cima. É ser recrutado, o senhor não é voluntário isso daí? Não. Olha, eles falam assim, sabe aquela, a Joaninha? A Joaninha vai ter que entrar nessa existência com símbolos implantados. É. Em determinada época, ela vai ampliar esses símbolos espirituais. E ela vai precisar de proteção. Ixi. Como existe uma ligação de outras vidas já mapeada, né? Aí falou, vamos lá, vamos tentar de novo, né? Vamos lá, vamos firmar novamente isso. Tá certo. Então, quando você entra na vibração da Terra, você tem símbolos implantados. Você vai evoluindo, você vai equilibrando seus elementos, você vai trazendo sua reforma interior, eles vão ficando mais luminosos. Uhum. Né? E aí você precisa do quê? De proteção. Você precisa de mais ensinamentos para evoluir, para ficar mais luminoso esses símbolos. E aí cai toda a história, começa tudo de novo. Sim, mas a capivara fica bonita depois. Claro, aí não tem mais nem capivara, mas... É como se grudasse o símbolo na pessoa e quanto mais claro, mais vai desgrudando. Não, esse símbolo, você vai, o médium, vai adquirindo com as passagens que ele vai fazendo na Terra, a partir dos dons. Tá? Então vamos dizer que tem uma estrela na testa. Aí você reencarnou, né? É uma estrela que ninguém vê. Aí você reencarnou nessa vida, você vai, cresce, passa pela juventude, vai amadurecendo e vai penetrando, aí vai evoluindo nos seus conhecimentos. Essa estrela vai ficando mais luminosa, luminosa. E aí você vai precisando de proteção, de mais entidades próximas de você, dos seus guias espirituais, então eles vão se firmando. É muito interessante, é que vocês não percebem isso. Entendi. E quando o senhor fala que uma pessoa... Porque no começo o senhor falou que você tem outorga. É, você tem símbolos outorgados de outras vidas que trazem para você essa implantação do que é direito você fazer. Não é qualquer Joãozinho que pode fazer algumas coisas. Entendi. Claro. Então, menino, estamos terminando. Menino Biscardi, estamos terminando. Estamos. A nossa... Nosso firmamento, né? Eita. Uma vez, eu queria agradecer a sua oportunidade, lembrando que são conhecimentos para ajudá-los na reforma interior, na reforma íntima, para que mais e mais vocês estejam aptos a adentrar na vibração dos vossos orixás. Lembrando que esse conhecimento não vai interagir, tá? Por exemplo, com o seu, vou repetir, seu orixá de frente, seu ancestre, não é nada disso. É só para você começar a equilibrar aí seu emocional, seu mental, ser uma pessoa diferente, para que as pessoas também possam ver refletida a sua umbanda nas suas atitudes, nas suas palavras e na forma também que você direciona aí a sua vida. Então, isso é um conhecimento apenas para trazer a conexão do que é necessário para a mudança interna em todos os sentidos. Quisera eu estar mapeando, né, a Umbanda, né? Quisera eu. Eu sou um mísero trabalhador das trevas. Eu sou um Esuiá, um guia para a luz. Então, entendam, entendam, filhos de fé. O orixá, além de ser um senhor da luz, ele está sentado num ponto da natureza. Ele precisa também que você possa refletir cada elemento no equilíbrio. Por quê? Os quatro elementos sagrados, ninguém nessa imensidão da Terra, ninguém nem no passado, nem lá na frente, pode estar criando esse, os elementos divinos. Então, entendam esse conhecimento. Agradeço humildemente, menino Descarte. Que as nossas forças de proteção se firmem em cima e embaixo, à direita e esquerda e por todos os lados, trazendo as determinações necessárias na sua caminhada de um grande cavaleiro da luz. Salve. Que assim seja. Graças a Deus. Passe saudações a seu tranca-rua das almas. Que assim seja. Jefferson, oi, senhorita. A gente teve uma bronca agora. Você? É. Por quê? Porque ele falou que eu fico questionando muito, aí eu atrapalho ele. O que ele falou? Ele falou, mas você não é pra questionar tanto. Não, ele tipo assim, como se colocasse uma energia assim na minha cabeça. Tipo assim, para, sabe assim, para de questionar, aprende. É muita coisa, né? Ai, é assim, Jefferson, antigamente eu tinha mais facilidade, isso é verdade. Porque ele falava, nossa, eu ia entendendo tudo, parecia que minha mente era um filme, entendeu? Ele falava, eu já tinha todo o filminho na minha frente. Eu tô com mais dificuldade mesmo de entendimento, então eu, nossa, até eu entender, meu Deus do céu, não é fácil não. Mas é que também não foi pouca coisa que ele passou, hein? Salve sete encruzilhadas, o meu amigo de fé, Laranjo! Salve seus sete encruzilhadas! Era madrugada, quando uma gargalhada na encruza ecoou. A lua brilhava, a rua iluminava os caminhos por onde Exu passou. Quando o galo canta é hora, sete vezes o sino bateu. Com sua capa vem exuberante, homem nobre e elegante, meu sete cruz apareceu.